Americanos, Zona Oeste, São Paulo, lugar sossegado. Pra quem vive do outro lado, vejam quanta matança, atritos na região. Tiros na madrugada, corpos caindo no chão. Esta é a vida rotineira de um mero cidadão. Periferia, Zona Oeste, o clima é de tensão. Para quem não conhece, para quem está de fora, favela, beco, viela, conta sua história agora, cotidiano fudido. Segunda-feira, vamos lá, prepare o coração, haja lágrima pra chorar. Gritaria num barraco, desperta toda a favela. Multidão aglomerada, ganha fita na viela. Ponto de pista embaçado, não tá dando pra enxergar. Aê, vamos dar linha na pipa, maluco, aí, deixa pra lá. Espere aí, escute aqui, vamos averiguar. Um absurdo, desespero de uma criança, não vou aturar. Vamos invadir esse barraco para presenciar. Se tiver no nosso alcance, vamos apartar. Mas a visão foi dolorosa, não deu para suportar. Um estupro agora, acabaram de presenciar. Mãe, filha de perna aberta, ambas amordaçadas. Imagine o futuro com a mente atordoada. Com 2 anos de idade, a ONU estava jogada. O povoado do morro só pensava no linchamento e nada mais. Depois daquela atuação, é difícil ter paz. O corre, corre atrás, corre, corre geral. Nas quebradas do fã, perto do matagal. Uma tortura agora, que está prestes a começar. Olha a pancadaria lá no BNH. Muito sangue nos olhos, revolta no coração. Tribunal do subúrbio, faz justiça com as mãos. Telefonema anônimo, para nos impedir. Se esqueceram que a polícia não faz justiça aqui. Animais imprudentes, demônios da madrugada. Decisão incorreta, livrar aquele mano de merecidas porradas. Está provado agora, a justiça policial no nosso bairro é falha. Hoje o céu está tão lindo. Mais uma mãe chorando e o vingador sorrindo. Hoje o céu está tão lindo. A um jogo da sorte, seja bem-vindo. Hoje o céu está tão lindo. Mais uma mãe chorando e o vingador sorrindo. Hoje o céu está tão lindo. A um jogo da sorte, seja mais um capítulo agora. Sem final feliz, não é novela da Globo, nem minissérie, não diz. Puta que eu pariu, lá vem tristeza de montão. Ponto de droga estabelecido em todas as quebradas. Traficantes predominam todas as bocadas. Agora o crack é moda na cabeça da rapaziada. Que depende de um mundo de ilusão. São capazes de tudo para alucinação. Onde se roubam e matam, tira a vida de um irmão. Nosso bairro chora luto por um grande amigo. Um cara mó considerado e bem conhecido. Alucinados arrastaram nosso mano pro morro. Espancaram até a morte sem chance nenhuma de pedir socorro. Não lembraram da esposa que tinha brava. 3 filhos no mundo pra poder criar. Mano, Gabi deu adeus, agora como vai ficar? Eu não sei quais são as regras do jogo da sorte. Somos 4 manos pretos revoltados com a morte. Império Z.O. faz um silêncio pra morte. Boa sorte. Se liga truta, roleta russa. Hoje o céu. Mais uma mãe chorando e o vingador sorrindo. Hoje o céu está tão lindo. A um jogo da sorte, seja bem-vindo. Hoje o céu está tão lindo. Mais uma mãe chorando e o vingador sorrindo. Hoje o céu está tão lindo. A um jogo da sorte, seja. Por trás de tudo que é belo, saiu batido no pinote. A noite é uma criança, a lapichote. Se liga no 7-1, crocodilagem no ato. Assim morre pilantra, noiado pé de pato. Não, passou batido, não deixaram quieto. Agiu contra a iragem, vai pipoco, toma eco. 5-7-1-2-3, bandida 23. Matador agoniado, os mano injuriado. Com lágrima nos olhos, semblante de ódio. Vingança delatada, dentro de um velório. Amanhã posso ser réu, mas hoje eu sou juiz. Meu calibre entupido é que te talei aqui. Vai morrer, vai descer, na real não vai subir. Manda um salve aí no inferno, pois um dia eu colo aí. Jardim do Éden no paraíso, eu tô ligado, não vou ir. Deus quis falar falar comigo, mas eu não quis ouvir. O diabo é que me rege, ele me guia aqui. O tribunal agora agiu, a polícia nem viu. Mandaram um servo do diabo pra juntar com mais de 1000 roleta russa. Filha da puta, estão levando meus mano, onde estão os meus truta? E Tony já se foi, nem quero ver quem vai depois. Se dão Simão Boripá, nem gosto de lembrar. Lembranças, saudades que ficam no ar. Tô empapuçado de enterro, velório, caixão. História de finado, bandido, ladrão. Caiu a bicha, entendi qual que é da vida aqui. Ela é o que é, nem sempre como a gente quer. Hoje você dá um bom dia, amanhã toma o Pelé. Vejo o jogo do milhão, niquilado oitão. Tambor carregado com uma bala no cão. Sai que sai, se a sua cara ladrão. Maluco foi, vendeu sua alma, meu irmão. Tá lançada a sorte, agora nem por oração. Mais um malandro, uma morte e uma mãe sobre o caixão. Que se pega nas lágrimas, na depressão. Não entende o que rola nesse mundo cão. Se liga, truta, roleta russa. Hoje o céu está tão lindo. Mais uma mãe chorando e o vingador sorrindo. Hoje o céu está tão lindo. A um jogo da sorte, seja bem-vindo. Hoje o céu está tão lindo. Mais uma mãe chorando e o vingador sorrindo. Hoje o céu está tão lindo. A um jogo da sorte, seja bem-vindo.